dariam pra encher um caminhão. Mesmo assim encontro no caminho milhares mais piráveis do que eu. Por isso, meu amor, não leve tão a sério nem o que eu digo, nem o que eu deixo de esconder. Não vai ter graça um dia em que eu bater a porta e você não abrir pra responder. Todas as pessoas que eu conheço cabem bem juntinhas na palma da mão. Pra você guardei um universo. E quando falta espaço, eu faço um verso e durmo na canção. Por isso, meu amor, não pense que é brinquedo. Eu tenho medo e morro de paixão. Não vai ter graça um dia em que eu abrir a porta e a tua mão vazia dizer não. Que eu já disse dariam pra encher um caminhão. Pra você guardei um universo. E quando falta um verso, peço teu perdão. Por isso, meu amor, nem leve tão a sério. Se eu morro de medo, invento uma paixão. Não vai ter graça o dia em que eu te vir na porta e não souber se entro ou faço uma canção.